era um velho que pescava sozinho em seu barco na Gulf Stream. Havia 84 dias que não apanhava nenhum peixe. Nos últimos 40, levara em sua companhia um garoto para auxiliá-lo. Depois disso, os pais do garoto, convencidos de que o velho se tornara um azarento da pior espécie, puseram o filho para trabalhar em outro barco, que trouxera 3 bons peixes em apenas uma semana. O garoto ficava triste ao ver o velho regressar todos os dias com a embarcação vazia, e ia sempre ajudá-lo a carregar os rolos de linha, ou o gancho, o arpão, ou ainda a vela, que estava enrolada à volta do mastro. A vela fora remendada em vários pontos com velhos sacos de farinha, e assim enrolada, parecia a bandeira de uma derrota permanente. O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada de profundas rugas. As manchas escuras que os raios do sol produzem sempre nos mares tropicais enchiam-lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam cobertas de cicatrizes profundas, causadas pela fricção das linhas ásperas enganchadas em pesados e enormes peixes. Mas nenhuma dessas cicatrizes era recente. Tudo que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar. Alegres e indomáveis. Santiago, disse-lhe o garoto quando desciam do banco de areia para onde o barco fora puxado. Eu gostaria de tornar a sair com você. Tenho ganhado algum dinheiro. O velho ensinara o garoto a pescar e por isso ele o adorava. Não, respondeu o velho. Você está num barco de sorte. Fique com eles. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Muito bem-vindos ao Livrocast 51. Meu nome é Marcelo Zaniolo e um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Nossa. Profundo isso, hein, cara? É. Bonito, bonito, Marcelo. Obrigado, gente. Do Cabuloso Cast, eu sou o Luciano Bibliotecário e eu sinto que hoje vai rolar um monte de história de pescador. Boa. Ok. Provável. É, bozinho, bozinho. Alguém ia usar, né, essa parada de história de pescador, né? Ainda bem que não era eu, né? E eu sou o Rodrigo Carvalho e eu cismei que Santiago é Salvador. Toda hora eu penso em Salvador, cara. Caraca, velho. Vou ter velho. Que ficar me controlando ao longo do programa pra não chamar o cara de Salvador. O Rodrigo não sabe ler, né? A gente descobriu isso agora, né? Porque Salvador pra Santiago... Cara, cismei, cara. Mas o nome de personagem é igual nos livros do Stieg Larsson. Tu começa a ler o começo do nome e inventa o resto. É, cara. Quando eu passo a história na minha cabeça, sempre vem Salvador. Fala, cara, não é Salvador, cara. Como assim é Salvador? Eu sou o Andrei Lenneman e não tenho boas analogias para peixes hoje. Como assim? Não tenho, cara. Eu não sei fazer analogias mais. Você não vai dizer que hoje você tá se sentindo um peixe fora d'água, nem nada desse tipo, não? Algo do tipo. O Andrei não sabe mais fazer analogias porque agora é um cara digital. Nossa. Por que meu Deus. E esse é Diego Locol. Eu sou o Diego Locol e sou bem mais dos tubarões. Oh. E hoje vamos falar um pouco sobre o autor norte-americano Ernest Hemingway e sobre uma de suas maiores obras, o livro O Velho e o Mar. Ô, Marcelo, como é que é o nome do autor? Ernest Hemingway. Hemingway. Não, é Hemingway mesmo. Tipo, o cara tava remando no livro, entendeu? Nossa. Hemingway. Ai. Então hoje, né, como estava falando, falaremos sobre Ernest Hemingway. Assim, Luciano? Não com essa voz, cara. É, eu não falei desse jeito, mas tudo bem, né? É, foi meio bizarro isso. Não, mas tudo isso agora no Livrocast, vamos lá. at a time, we can learn to leave the past behind. Pra começar o cast, então, a gente tem duas discussões importantes, tá? A primeira é, como é que se fala o nome do autor? Ernest Hemingway. Como é que fala, Rodrigo, Andrei, Diego? Hemingway. Hemingway. Hemingway. Caraca. É engraçado. É. Marcelo, pensa assim, é o cara que minguou duas vezes, então Hemingway, entendeu? Cara, eu falo Hemingway e pronto, cara, vai ser assim. Eu também falo Hemingway. É Hemingway. É. Então, beleza. Cara, vamos fazer o seguinte, cada um fala como quiser, tá? É isso aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, beleza. Tá bom. A segunda polêmica do dia é o seguinte, esse cast vai ter spoiler? Porra, não. Não. Tá louco? Vamos fazer o seguinte, a gente fala livremente até o último ato, vamos dizer assim. É assim, é um livro que o cara não pescava nada a tempos, né? Então, no final ele vai pescar alguma coisa. É implícito. É, tá, mas aí depois que ele pesca, a gente para, pode ser? É, não, claro. Dá o final do livro, eu acho que não rola. É. E... Tá. Por mais que ele seja muito antigo o livro, eu concordo, cara, é complicado, né? Tipo, clássico é uma parada que não é todo mundo realmente que lê. Sim. E aí fica empolgado ouvindo o programa e vai ler, sabe? O final é meio foda, né? Cinema é mais fácil de falar de final quando o filme é muito antigo. Posso? Eu vou discordar de vocês. Eu acho que deveria ser livre, esse programa deveria ser com spoilers, porque, por exemplo, o Andrei tava dizendo que a obra é super antiga aí em off. E esse livro tem, eu li faz um certo tempo, mas esse livro tem o quê? 200 páginas? É. Menos, tem 100 e... Então, outra coisa, o Ernest Hemingway, o cara é um ganhador de Nobel, então o cara com certeza não ganhou o Nobel porque ele escondeu o final, entendeu? O cara ganhou o Nobel porque a história dele tem muito mais do que simplesmente um plot twist incrível no final. Uh-huh. E o final não tem nenhum plot twist, é apenas uma vida cotidiana. Sim. Eu, pra mim, esse programa deveria ser com spoilers, entendeu? Então... Eu acho que os ouvintes deveriam colocar e a gente deveria gravar depois do... Tô brincando. Eu acho assim, ó, fora o início e o meio, o ruim, o final é ruim igual o todo o resto. Caraca, então... o Diego não gostou do livro, gente! Nossa! Diego, vai embora, Diego! Caraca! Não, eu acho que essa foi só mais uma das piadas, né? Não foi? Não. Foi a melhor delas, né? É. Mas a gente faz o seguinte, então. A gente fala do livro sem entregar o final, e lá pra frente eu boto em pauta o final. Daí a gente fala do final, pode ser? É, pode ser. Pode ser, cara. É porque eu fico assim, eu acho que... Eu acho que a gente não vai ficar preso, não. Dá pra conversar de boa, sem entregar nada muito objetivamente, porque... E é um livro muito simples, assim. Ele não tem nada de que tu... Meu Deus, que complexidade! Exato. Tubarões, sabe? Não tem algo assim, sabe? É, você mencionar tubarão, você não tá entregando um spoiler, saca? É óbvio. Exato. Que... Vamos lá, vamos conversando. O livro é muito simples mesmo, cara. Tipo, página 10, ele está no mar pescando. Não pesca nada. Página 170, ele está no mar pescando ainda e não pescou nada. Cara, vai ser direto. Mas... Tá, então beleza. Então, eu não sei se o ouvinte entendeu alguma coisa, tá? Mas vai ser assim, né? Saiba que vai ser assim. Não, na edição tu conserta essa porra aí, cara. Talvez. Mas então tá, a gente vai falar hoje, então, como foi no título do episódio, foi colocado antes, O Velho e o Mar, do Hemingway. Sério mesmo que ele ganhou o Nobel, cara? Sim. Não só ganhou o Nobel... Não por esse livro, Diego, calma. Tá bom. Não, mas ele ganhou o Nobel, mas defendem muito que esse livro ajudou muito, né? Na campanha dele pra ganhar o Nobel, né? Foi determinante, né? É o que dizem, né? Mas eu vou trazer, então, uma pequena biografia do autor aqui, só pra gente saber de quem a gente tá falando, que eu acho que é importante pro ouvinte se localizar. Fiquem à vontade pra trazer mais assuntos, acrescentar, discordar, enfim, tá? O Ernest Hemingway é um autor norte-americano, como eu falei. Ele nasceu em 21 de julho de 80... Desculpa, de 1899, né? No estado de Illinois, Estados Unidos. Tá? Um outro dado importante sobre ele é que ele participou da Guerra Espanhola. Que? O Diego é muito, muito maldoso, né? Ele participou também da Primeira Guerra Mundial, né? Onde dizem, eu não sei se vocês podem me confirmar isso, que ele foi enfermeiro da Cruz Vermelha e foi seriamente ferido em combate, deixando a guerra por conta disso, né? Ele era piloto, ele dirigia ambulâncias de resgate, né? Ele dirigia uma ambulância. É, bizarro, né? Imagina, né, cara? Deve ser muito foda. Não, imagina. Tipo assim, o cara fala, não, porra, participei da Primeira Guerra. Caralho, que foda, o que tu fazia lá? Pô, dirigia ambulância. Porra, isso é muito broxante, cara. É tipo, cara, tu dirigia ambulância? É, eu dirigia ambulância, sim. É, mas existe aquela versão, né? O que é que você prefere? prefere dizer, Rodrigo? Que você dirigiu ambulância e voltou vivo ou que você lutou na guerra e morreu? É, não, é isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. É, não, se tivesse lutado na guerra e morrido, eu não ia falar nada, mas tudo bem. É, não ia ter como eu falar nada depois, mas tudo bem, assim. Eu já penso, cara, eu já penso que o cara ter ido pra guerra já é muito foda. Ter voltado vivo mais ainda, sabe? É, ah, ele dirigia ambulância. Não, mas pensa no que ele não viu, cara, na ambulância, velho. Não, eu tô zoando, cara, tô brincando. Mas assim, acrescentando um ponto sobre essa questão da guerra, eu acredito que... Eu acho que foi também devido a isso que o Hemingway começou a ter talvez um tom tão pessimista, assim, nas obras dele, entendeu? Eu sinto isso em todo o conjunto da obra do Hemingway. Tá? Ele sempre tem uma questão de um dilema humano, um dilema interno do ser humano, assim, o ser humano pensando consigo mesmo, e tem sempre aquele tom bem pessimista, sabe? Os finais dos livros dele, apesar de eu só ter lido esse, mas eu conheço pessoas que leram outros, todo mundo comenta isso, que, assim, geralmente os finais são bem pra baixo. Enfim, você com certeza não vai pro happy hour depois ler Hemingway, entendeu? É, mas o final do Velho Mar não tem nada de pra baixo. É, ele só é bruto, assim. É, cara, eu acho o livro, na verdade, extremamente otimista, cara. É engraçado que eu encarei o livro de forma muito otimista. Mas eu, ao mesmo tempo, eu concordo, porque lendo sobre ele, você vê que ele, não é à toa que ele tinha problema sério com bebida, né? Porra, uhum. O cara se matou, né? Uhum. Ponto. Né? Normal ele não era, bem ele não tava, né? Pra ter se matado. Cara, eu só li o Velho Mar e eu senti bastante... Eu fui bem pessimista na leitura, assim. Tipo, tem uma mensagem de superação e tal, que a gente fala mais pra frente, mas o final do livro, o último ato, vamos colocar assim, realmente, pá, cara, sério, eu não esperava e me deu uma parada meio pessimista mesmo, assim, sabe? Ô Marcelo, é o seguinte, tá? A gente não ia falar sobre o final agora, mas estamos falando do final, então vamos falar da porra não, do final, não, peraí. Eu tô falando só da... Não, deixa eu falar. Vai. O livro, ele traduz a vida. Tu vai trabalhar pra caralho, vai se fuder pra caralho. Sim. E no final vai ter o quê? Nada. Só a amizade do... No caso, só o que tu tem pelas outras pessoas, né? O sentimento. Só isso. É. Não, mas olha só, engraçado porque eu realmente não encarei assim o livro. Acho que foi o único, talvez, então. Ô, Andrei, tu leu mais coisa dele já? Do Hemingway? Já, já. Tu sente já essa mensagem pessimista que o Lucien mencionou ali, não? Claro, cara. Eu acho que Paris é uma festa, um dos livros mais pessimistas que eu já li, cara. O nome do livro, né? Paris é uma festa. É, mas é um livro bem pra baixo, cara. Paris é uma festa. Bem pra baixo. Devia ser uma festa bem ruim, né? Tudo bem. Bem ruim. foi o happy hour que o Lucien falou, uhum, né? A galera leu o próprio livro do cara, foi pra festa merda total, tipo assim, todo mundo mal pra baixo. Ah, por que essa festa é uma merda? Não, porque geral leu o Velho Mara, tipo, veio pra festa, saca? É, não. Pô, foi mal. Mas então, como a gente mencionou mais atrás também, ele ganhou um Nobel da Literatura em 54, né, 1954, e realmente, pelo que eu pude ver, o Velho Mar foi citado, foi mencionado como uma das principais justificativas pro prêmio, né? É, porque ele lançou dois meses antes. Isso. Porque assim, as pessoas têm que entender o seguinte, o prêmio Nobel, ele, assim, apesar de ter todo um glamour e tal, as pessoas falarem, ah, porque o Nobel é um prêmio dado pra honrar a pessoa e tal, mas vamos lá. Primeiro que, geralmente, quando a pessoa ganha o Nobel, ela ganha o Nobel pelo conjunto da obra, nunca é por um livro específico. E segundo é que, geralmente, os agentes literários, ou até mesmo amigos de determinado escritor ou escritora, fazem, às vezes, uma campanha, assim. Então, sei lá, pega o livro e começa a divulgar em determinados lugares, e aí aquela obra começa a ter um certo posicionamento. Enfim, o Rodrigo entende mais cinema do que eu, mas eu acho que acontece mais ou menos isso com o Oscar, né? Tipo, os caras têm zilhões de filmes pra ver, mas aqueles que são os mais bambambãs, assim, que chegam com mais hype, sabe? Nos críticos de cinema, é que eles acabam vendo e acabam dando as premiações. Então, o Hemingway, ele tem isso, ele publicou essa... O Velho Mar é a obra que ele mais gosta, sempre foi a obra que ele mais gostou de ter escrito. Pra ele, foi sempre a obra-prima dele. E eu acho que ocorreu mais ou menos isso, cara. Tipo, ele lançou o livro e aí as pessoas, olha, né? Primeiro que é um livro curto, então acho que, né? Olha, lê esse livro curtinho aqui desse cara, ele é bom, não sei o quê. E também a gente tem que lembrar que o Hemingway, ele passou um período em Paris, né? E nesse período que ele tava em Paris, ele teve contato com muita gente, muitos pensadores e tal. Então, não foi ao acaso. Não, entendeu? Ele tava ali... Tu falou que é o livro favorito do Hemingway. Tem alguma informação sobre isso, assim, que... Pela própria editora, cara, coloca na introdução do livro que ele é considerado pelo autor o melhor livro escrito por ele. Então, ele mesmo considerava isso. Ah, ele considerou... Aham. É, lambeu as próprias bolas, olha lá. Ele, con- considerava isso. E uma das coisas que eu acho que fez com que ele considerasse muito esse livro assim, é porque ele tinha encontrado, talvez, a linguagem perfeita pra ele, né? Concisa, limpa, né? Uhum. É, muito pelo histórico que ele tinha com o jornalismo. Então, ele conseguiu fechar ali uma maneira de escrever que talvez tenha sido o ápice dele, né? O que faz mais sentido de tudo isso, na verdade, é assim, ó, que o prêmio Nobel, sim, é pelo conjunto da obra, tá? Tipo, não tem nada a ver com o livro, mas vamos lá. O Nobel é um puta de um inventor. Ele inventou várias coisas boas pra humanidade. Porém, um certo dia ele acordou e leu o jornal, tava vendo o obituário, e tava lá que ele tinha morrido, e a mensagem era: morreu o mercador da morte, porque ele inventou a dinamite, saca? Só que ele não tinha morrido, ele tinha morrido o irmão dele. Então, tipo, ele ficou ruim por duas coisas: porque morreu o irmão dele, ele tava enganado ali, e por ser taxado de, tipo, mercador da morte, porque ele inventou uma coisa ruim. E aí, por isso, ele criou o prêmio Nobel pra coisas boas. É, na verdade, eu gostaria até de ler um trechinho de um livro aqui, que é exatamente sobre isso, e é um parênteses legal sobre o prêmio Nobel. É o seguinte, conta-se que Alfred Nobel, célebre fabricante de explosivos, teria ficado tão aborrecido com a ideia de mercador da morte, que se seguiu as notícias equivocadas de sua própria extinção, que decidiu exagerar e financiar um prêmio para a paz e para os serviços prestados à humanidade. Caraca! Então, é exatamente isso. Depois que ele ficou conhecido como mercador da morte, ele: peraí, eu não quero sair da vida conhecido assim, entendeu? Caraca, não sabia disso. É interessante, maneiro esse, muito bom. Né? Esse era um cara que manjava de marketing pessoal, conseguiu mudar a imagem dele. Ele mudou bem, ele mudou bem. Eu acho que ele exagerou tanto que, pra mim, Nobel é só o prêmio. Tipo assim, eu não faço nem relação com ele. Eu nem sabia disso, cara. Nem sabia. Mas voltando ali à questão de ser o livro que o autor mais gosta, segundo a própria editora, 31% dos leitores do autor preferem esse livro. Eu não sei até que ponto, tipo, qual é o critério pra elencar como leitor, sabe? Por exemplo... Ter lido ele. É, eu só li ele, por exemplo, sabe? Aí se perguntarem qual tu mais gosta dele, com certeza Velho Mar, né? Então, mas tipo... Não, isso eu não quero dizer, mas eu achei um ponto... Essa foi sensacional, cara. Essa, Marcelo, essa piada seria ruim até pro Diego. Mas não foi piada, cara. É tipo, é uma questão de... Pior é que não foi piada. É uma questão de análise de números, sabe? De porcentagem ali. Esse índice eu não sei o que significa, mas enfim. Não, ele é o mais conhecido. Ele é o mais conhecido. Assim, eu acho que é um livro de entrada, sabe? É, mas é 34%? 31%. 31% de que universo? Qual é a... Ah, não sei, não sei. É tipo, são pessoas que leram todos os livros ou são pessoas que leram dois livros? É isso que eu tô falando. No... Qual que é a amostragem, né? É isso que eu tô falando, não sei dizer, sabe? Mas enfim. Eles entrevistaram o Marcelo, sabe? Vários Marcelos. Escolhe o que tu mais gosta dele. Aí um terço de mim gostou desse livro, né? Enfim. Exato. Mas então, esse livro foi publicado em 52, né? O último livro do autor antes da morte dele, que ele se suicidou, como o Rodrigo mencionou antes, em 1961. Então... Eu queria só dar um adendo também ali, que essa já que é a pauta, dizendo que é o livro favorito do autor. Eu acho que é engraçado, porque pra mim é talvez um dos livros que seja mais autobiográficos do Hemingway, sabe? Ele tem um pouco daquela linguagem, assim, que o Hemingway estabeleceu durante a vida dele, mas ele também aponta muito pro fato do contexto que ele tava vivendo, sabe? Porque o Hemingway, ele não tinha lançado de 1940, que foi quando ele lançou Por Onde os Sinos Dobram, que foi a obra que é considerada o melhor romance dele. Ele lançou em 1940 Por Onde os Sinos Dobram. Ele lançou 12 anos depois O Velho e o Mar. Então, pra mim, o Hemingway é exatamente esse velho pescador que tá tentando fisgar algum peixe, entendeu? E ele consegue fisgar esse peixe com esse livro, que é O Velho e o Mar. Olha a analogia, que lindo. Caraca, velho. Fez a primeira, caraca, já. Caraca, viu? Tu consegue, caraca. Obrigado. Eu não obrigado. Pensei nisso. Boa. É por isso que eu acho que esse livro, ele não é pessimista. Eu não consigo enxergar esse livro como pessimista mesmo, engraçado. Tipo, desde o início eu comecei a ler, eu sabia que ele era o Cotter e o caralho a quatro, eu não consegui ler ele como um livro pessimista. Não consegui mesmo. Confrontando um pouco o que tu falou agora, Andrei, eu achei bonito a analogia e não discordo dela, tá? Só quero trazer um outro dado que eu pesquisei. Pelo que eu pude constatar também, cara, em 36, então é antes de 40, antes desse penúltimo livro dele, bem antes de publicar O Velho Mar, dizem que ele tinha escrito pra revista Esquire um pequeno artigo com uma história que é praticamente igual ao Velho Mar, só que, tipo, era um pouco resumida, sabe? É muito fácil resumir O Velho Mar, cara. Não, então, mas tipo... Era uma vez um velho que tinha um amigo, não pescava nada. Não, mas tu vai entender. Essa história, esse conto, enfim, que ele escreveu pra essa revista, também era sobre um pescador cubano que também lutava contra um peixe por 2 dias e 2 noites. Então é muito próximo, sabe? E daí dizem que ele usou essa história base de 36, que ele reformulou ela, mudou bastante coisa, e retomou esse artigo em 51, já quando morava em Cuba. Então, realmente, talvez não fosse naquela época uma história autobiográfica, mas em 51, 52, virou, sabe? Ele transformou em uma história, ele incorporou aquela história, algo mais dele, um traço dele, sabe? É, eu acho que não confronta o que ele falou, não. Muito pelo contrário, é. É, porque ele tinha um livro que ele lançou logo depois do Por Onde os Sinos Dobram. Logo depois, não, ele lançou 10 anos depois, foi em 50. Mas era um livro que foi um fracasso, assim, de público, sabe, de crítica. E daí eu não li, eu vou falar nesse livro. Mas logo depois, 12 anos depois, né, ele lança O Velho Mar, que agradou muita gente. Mas esse O Velho Mar, eu acho legal, porque essa questão autobiográfica, porque ele realmente, o velho, ele me lembra muito o Hemingway, sabe, né, no sentido da luta e tal, e do... da amargura, assim, um pouco, dessa irritação profunda que ele sente com as coisas. E além disso, ele me vê, assim, tipo, além do Peixe ser o livro, no caso, que vai dar algum respeito, mais uma vez, pra ele, teoricamente, talvez a figura da criança ali seja o próprio leitor dele, estimulando, sabe, e observando, sendo cativado pelo velho, sabe? Eu acho que talvez o próprio leitor do Hemingway seja aquele menino, sabe? Conversando com ele, dando um apoio. Nessa tua analogia, cara, porque ele sonha muito no livro, né? O Santiago sonha muito, ou o Salvador, como o Rodrigo queira, enfim. Ele sonha muito com leões na margem na costa africana, né? Praia, né? Uhum. Será que tem alguma coisa a ver na vida dele, na praia? Será que tem alguma coisa a ver que possa ser puxado como analogia pra cá, não? Ele, se eu não me engano, ele chegou a fazer safari na África, cara. Ele era um hábil caçador. Sim, sim. Uhum. Ele fazia... O que ele adorava fazer, que eu lembro, era... ele não adorava fazer, né? Ele adorava ver, era tourada. Ele era muito ligado ao animal, né? E, tipo, ele gostava muito do contato homem e animal, sabe? Então, ele gostava de tourada, ele ia nesses safários e tal. Então, ele era um cara muito bruto, né? Muito viril, assim como ele gosta de ser chamado na literatura. Uhum. Gostava. Não, bacana, cara, bacana. Eu não tinha pensado por esse ponto e realmente faz sentido. Mas então tá, a gente falou um pouco ali da biografia do autor, um pouco da importância desse livro, né? Eu quero aumentar a discussão sobre o tema do livro, o que ele significa, enfim, interpretações, simbologias, etc. Antes disso, eu posso pedir pra algum de vocês dar uma sinopse do livro, hein? Acabei de fazer a minha. Então, eu vou desafiar. Geralmente eu peço pro convidado fazer isso. Já que o Diego tá falando que é muito fácil fazer a sinopse desse livro, vamos lá, Diego, qual é a sinopse do livro? Santiago é um velho pescador que não pesca nada há muito tempo, mais ou menos 85, 86 dias. Ele tem um amigo que eu não lembro o nome, né, que é um moleque que pesca com ele. Porém, tá pescando em outro barco agora porque aquele ali não tem... Não é de sorte, né? Não vai pescar nada. O nome do menino é Manolim. Isso, Manolim. É um Manolim. O Manolim ajuda ele. Então, ele sai pro mar, tem uma longa jornada e... E? Aí é sinopse, acabou? Achei ótimo. Com essa sinopse venderia qualquer livro, entendeu? Caralho. Nossa. Ele falou com tanta empolgação, cara. E é isso, acabou, assim, tipo, sabe? Não. O legal é a sonoridade. E é isso. Acabou. Tá, mas vamos lá. Vamos lá, ampliem essa sinopse aí. Vamos falar um pouco do Santiago, então. Quem que esse Santiago é? É o autor, mas... Eu concordo com o Andrei que o Santiago, ele possa ser a representação do Hemingway, até mesmo porque existe uma outra obra dele chamada Adeus às Armas, que é muito baseado na convivência, na vivência dele da Primeira Guerra. Então, uma coisa que é muito característica do Hemingway é que, sem querer, ou até mesmo ele pode ter feito isso de propósito, o autor morreu, a gente não pode perguntar pra ele mais fazer o quê? Ele pode ter feito de propósito, ter dito assim, olha, eu quero fazer obras espelhadas nas minhas vivências. Tanto é que, por exemplo, o Velho Mar, ele escreve em Cuba, no período que ele passa em Cuba. Então, e a história se passa em Cuba. Então, ou seja, ele transporta muito da própria vivência dele pra obra dele. Eu acho a analogia do Andrei interessante, né? É uma visão que eu nunca tinha tido. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho legal, eu vou defender esse ponto até o final, é que eu sempre considero o Hemingway um cara muito pessimista, extremamente pessimista. Ele era um cara que, assim, eu li uma biografia dele há muito tempo, uma biografia dele resumida, e diziam isso, que ele era um cara muito inquieto, muito angustiado, ele era um cara que ele reescrevia suas obras bastante, uhum. Ele nunca achava que o que ele escrevia era bom, era perfeito, entendeu? Então, eu acredito que, assim, sobre essa questão do Santiago, o Santiago eu acho que sem querer ele demonstra um pouco essa inquietude que todos nós às vezes sentimos, entendeu? Em algum momento da vida, sabe? De você, e às vezes até mesmo você ter momentos pessimistas da sua própria vida, você achar que nada dá certo, que você é amaldiçoado, que as coisas só dão errado pra você. Eu acho que tem esse viés também. Essa representação é legal e dúbia, assim, porque, tipo, tanto pode falar que o Hemingway no Velho Mar foi pessimista, quanto ele era otimista, mas, tipo, você sempre pode falar que ele simplesmente foi o Hemingway, ele era uma representação mais ou menos dentro do esperado do Hemingway. Nessa questão, Luci, ainda que tu falou de reescrever os livros? É, de reescrever, isso, obrigado, de reescrever as histórias. Eu acho que o mais legal é porque, tipo, quando a gente, eu falava isso com um amigo meu uma vez, a gente tem a impressão de que quando um autor é muito, muito, muito bom, quando ele escreve alguma coisa, ele sempre acha que aquilo é uma merda, e é uma obra-prima aquilo que ele tá escrevendo. E tem muitos caras que acham que estão escrevendo uma obra-prima e aquilo, na verdade, é uma merda, o cara só é arrogante e egocêntrico. Uhum. E eu acho que o Hemingway fazia esse papel, ele era esse autor que tentava sempre se auto-reinventar porque ele achava que tudo que ele falava era óbvio demais pra ele, sabe? Então, ele sempre se reinventava. E eu acho que tem um trecho que tanto corrobora com essa visão do Lucien, dizendo que dessa reescrita dele, quanto ao questão do Santiago ser uma representação um pouco dele e do contexto que ele estava vivendo desses 12 anos depois do Porque os Sinos Dobram, que é aquela parte que ele fala, as milhares de vezes que já o demonstrara não significavam nada. Uhum. Agora ia prová-lo de novo. Cada vez era uma nova vez. E quando estava fazendo, o velho nunca pensava no passado. Então sempre quando tu tá fazendo uma coisa nova, o passado inexiste naquele momento, né? Naquele momento ele tá focado só naquilo. E eu acho que era por isso que o Hemingway precisava tanto e tanto e tanto escrever. Deixa eu aproveitar e fazer meu contraponto, que eu acho, uhum, né, vai, assim, eu ouvindo o que vocês estão colocando, assim, eu acho o livro em si otimista, sim, mas concordo com vocês e considero, e é óbvio que o Hemingway não, o escritor não. E eu enxergo muito Santiago como se fosse talvez uma busca do próprio escritor, porque tem uma parte do livro pra mim que ela é preponderante, ela é marcante ao longo de todo o livro, e eu tive um avô pescador, bem esse pescador mesmo, de cidade interior, e tem uma frase do Santiago que é assim, ele entende claramente que a função dele é ser pescador. Uhum. Eu acho essa frase, ela é extremamente importante. Quando você consegue encontrar a sua função dentro de um cenário, dentro de uma vida, dentro de... Quando você nasce, quando você encarna, você entende a sua função, com certeza você vai conseguir o seu equilíbrio, sabe? A sua quietude. Independente se você vai ter momentos difíceis ou você vai ter momentos mais prazerosos. E a grande questão pra mim é que o Hemingway não conseguiu encontrar a função dele, sabe? Tipo, a função dele pra ele. Óbvio que pros outros ele era um grande escritor. Quando eu digo função, não é só profissional, né? É um estado de espírito onde você entende que você é uma peça que faz parte de toda uma obra, sabe? E ele não conseguia se encaixar, né, nesse conjunto de peças. E eu não consigo enxergar assim com o Santiago. Pra mim, o Santiago conseguiu, de fato, se encaixar e se enxergar como uma peça. Ele era um pescador, nem mais e nem menos do que isso, sabe? E quando ele entende isso, ele vai buscar o peixe grande dele. Só que o ato de ele voltar com o peixe, ficar rico ou não, vendê-lo ou não, não faz tanta diferença assim. Faz por um conjunto de fatores que ele coloca, como qualquer velho. Mas pra ele, o mais importante é a trajetória que ele tem pra conseguir esse peixe. E ele conseguiu o peixe, a jornada dele, acabou. E isso é um perfeito exemplo pro próprio Hemingway, né? Ele fez a trajetória dele, ele escreveu os livros, acabou, era isso. O que importou é a trajetória, né? É, exatamente. Eu acho que é. Por isso que eu não consigo enxergar o livro como pessimista, porque ele tem, sim, momentos extremamente difíceis, mas você percebe que Santiago, ele é extremamente... Ele tem uma comunhão absurda com a natureza. Caraca. Né? Essa comunhão é de quem você entende a sua função. A função de cada coisa ali em volta dele. Da coisa mais óbvia, como a água viva, sabe? Ao ato do tubarão, tá? Tipo, sabe? Atacar outros peixes, entende? Eu acho muito bonito isso no livro, cara. Eu acho que é o que mais me tocou no livro. Tu falou ali que era um velho, um pescador velho, né? Uhum. É essa experiência que o Santiago carrega pra obra, assim, tipo... Tem uma parte que pra mim tocou muito, tipo, de... Não definiu a obra, nada, mas foi um trecho que eu achei poético, assim. Que ele fala que os jovens pescadores, né? Eles entendem o mar como el mar, em espanhol, né? Que seria o mar. Uhum. O masculino, o adversário, o oponente. Uma coisa mais agressiva, isso, né? Isso, e que ele e os velhos entendem o mar como la mar. Sim, que seria uma entidade feminina que tem... Exato. Que tem a mística dela, que tem a vontade dela, que reflete as fases da lua. E isso, cara, muda completamente a forma como o leitor absorve a história, sabe? A paixão versus a revolta, né? Exato. É uma coisa incrível. Exato. Aí, por exemplo, quando ele pega o peixe, que o Diego comentou na sinopse, ele pesca um peixe, mas ele luta com aquele peixe durante dias e noites. Ele fica preso ao peixe, o peixe vai carregando o barco, né? Então tem toda uma reflexão sobre o peixe estar preso ao barco e o barco estar preso ao peixe. E o velho começa a... Eu acho que isso é muito do velho. O jovem, por exemplo, ficaria brabo, partiria pra outra, tentaria ser mais agressivo pra resolver a situação mais rapidamente, sabe? O velho na experiência, na falta da força, talvez, mas na calma, na resistência mesmo, sabe? Cara, no entendimento, cara. Sim. É você entender as coisas de uma forma mais ampla, né? Aí ele passa a pensar no animal como ele, como um ser humano, que tem vontades. Quais são os sonhos do peixe? Cara, isso é muito poético. E a parte que preponderante nessa parte do peixe é quando ele começa a admirar o peixe e a se perguntar, né? Eu vou pescar esse peixe, vou colocar no meu barco, vou chegar com ele na praia. Quantos homens são merecedores de comer essa carne? De um peixe tão bravo, sabe? Não, é incrível. Mas é o que eu tô falando. Esse livro, pra mim, não pode ser pessimista em forma nenhuma. Um protagonista que tem essa concepção e essa evolução, o cara tá anos luz de qualquer outro ser, mas tu não... sabe? Tipo, é incrível. Mas tu não acha que o pessimismo tá no fato de só ele ver o mundo assim, os jovens, não? Tipo, aquela questão de, cara, não, de gerações. Pode trazer amargura pra ele em si, mas ele vai em paz, cara. Essa que é a diferença. Então, assim, óbvio que há vamos dizer assim, ele vai sofrer algumas coisas por uma certa falta de entendimento. O mundo hoje é outro. Mas, cara, o cara vai em paz. No primeiro momento que ele consegue, por exemplo, quando ele pega um peixe pra ele se alimentar, uhum, ao longo da jornada, e ele se alimenta com aquele peixe, e ele agradece o ato daquele peixe estar ali pra ele poder se alimentar, aquilo é um entendimento, cara, num nível estratosférico. Tipo, é um bagulho, tipo, eu entendo a função de cada coisa aqui. Sim. Sabe? Cada peça colocada nesse mundo aqui. E eu sou uma dela. Eu posso não ser mais rico, posso não ter o que for de bem material, mas eu tenho uma função que é tão importante quanto um executivo, quanto um arquiteto, contra o médico, eu sou um pescador. Nem mais e nem menos. Então, cara, isso, boa. Um exemplo que eu dou pra vocês entenderem, talvez, o que eu senti dentro do livro, é... O meu avô era muito parecido com isso. Ele bebia, né? Ele acordava 4:30 da manhã, tipo, voltava da pesca 6 horas da tarde, bebia pra caralho antes, né? Era um cara bem assim, reclamando da mudança do mundo e o caramba 4, mas passava 5 horas costurando a redinha dele lá, entendia o mar como ninguém, tinha a canoinha dele, mas ao mesmo tempo de ser um cara meio bronco, exatamente um cara caipira mesmo, aquele pensamento, eu lembro uma situação que minha avó tava revoltada, que as formigas estavam acabando com a horta da casa, e ele falou assim, não, vamos procurar uma maneira de resolver a nossa horta sem matar as formigas. Uhum. Era um cara de, tipo, milhões de anos atrás, bronco pra caralho, que pescava, mas que tinha um pensamento, um entendimento das coisas em volta, da vida em si, da função, da natureza, que era incrível pra um cara bronco que bebia pra caralho e era amargurado, entende? Então, assim, toda hora eu vi o Santiago, eu via isso. Falei, cara, é incrível isso, sabe? Pra mim, o livro é fantástico muito por essa concepção, e essa passagem que você colocou, Marcelo, pra mim é incrível mesmo. Tipo, ele começa a pensar em relação ao peixe em si. Então, pra mim é fantástico, cara. O Hemingway, ele saiu pra mim de uma geração, assim, de poetas miseráveis, sabe? É. Né? Ele era uma... Ele carrega, assim, as dores, as cicatrizes de caras como Bukowski, que é, inclusive, um dos maiores admiradores do Hemingway pós-modernos, assim, é o Bukowski, né? Que ele buscava muito essa questão de contrapor o sentimentalismo na obra, né? O Hemingway sempre foi assim. Fitzgerald, esses caras, assim, eram poetas extremamente miseráveis, sabe? Uhum. Só que eles usavam, a maneira como eles falavam do pessimismo, era bem mais direta, era bem mais esmiuçada, assim, em palavras coloquiais, sabe? Então, tipo, chegava até as pessoas a forma como eles queriam lidar com o problema. Não era alguma coisa, assim, trágica, shakespeariana, algo assim. É, sim, exatamente. É uma coisa mais cotidiana, né? Presente, de fato. Isso, né? Exatamente. E eu acho que tu tocou num assunto legal, Rodrigo, que é exatamente o que rondou toda a obra do Hemingway. É a transição, é a batalha, assim, entre corpo e mente. O Hemingway sempre tá falando sobre corpo e mente. É a luta, o respeito pelo corpo, a ferocidade do homem, o tratamento como animal que o homem tem muitas vezes, sabe? Uh-huh, e isso tudo vai vindo aliado à solidão, que sempre foram os pontos fortes do Hemingway. Então eu acho que o Velho Mar diz muito sobre isso, sabe? Uh-huh. Parece que o Hemingway lutou a vida toda contra si mesmo e os personagens dele refletem isso. Não deixa de ser, exato. Eu acho que a grande diferença é grande esse ponto, né? O Santiago, ele vai alcançar o peixe dele, né? Independente do que aconteceu. É exatamente isso. Ninguém diz que é fácil essa transição e essa luta ao longo da vida. Ninguém falou isso, né? Uhum. Mas a diferença é exatamente essa. A luta é sua. Ou seja, você já é basicamente sozinho nessa luta. Ponto. E por, né? por isso que tem os personagens têm uma força talvez exagerada muitas vezes, né? Porque é. Tu vê... O Marcelo acho que falou no começo ali que ele citou aquela passagem, né, Marcelo? Que um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado, né? Isso. Eu acho muito massa essa parte. E um pouco antes disso, ali tem uma parte que é muito linda, que é exatamente tratando essa força exagerada do rapaz. Ele fala: a minha dor eu posso suportar. Ele pode enlouquecer com essa dor, quando ele tá falando do peixe, sabe? Uhum. Então é uma coisa que pra ele parece que a dor já faz parte do corpo humano, sabe? Já Sim. faz parte dele, da mente dele. Então ele já tem o controle sobre ela. Sim. Mas talvez aquele peixe, aquele animal ali, ele é raivoso, mas ele não tem, né? Ele não tem muita noção do que pode ser essa dor. Exato, perfeito. Exatamente. O homem em si, ele, como a mente dele, o ato de pensar faz com que ele consiga entender e atenuar uma dor que um animal não consegue. Ele vai uhum. ficar se debatendo loucamente, né? Tentando, né, se livrar de uma dor que ele não vai conseguir. Uhum. É incrível, pode crer. Pode crer. Como é que se diz? Eu ia pontuar uma questão sobre esse ponto da solidão, que eu acho muito presente nesse livro. E é uma coisa, assim, que quando eu tava lendo o livro, só pra contextualizar, esse livro foi um professor meu da minha faculdade que passou pra gente fazer um trabalho e tal. E à medida que eu tava lendo esse livro, eu agradeço muito esse livro, porque esse livro me trouxe de volta, ou pelo menos me trouxe uma calmaria quase espiritual, assim, porque hoje nós estamos num mundo tão barulhento, sabe? Tão cheio de coisas, nós nunca nos desconectamos de nada. E o velho dentro do livro, ele passa 2 dias ali lutando com o peixe sozinho. E esse livro, ele me trouxe uma sensação de que a solidão é necessária. Uh-huh. Entendeu? Tipo, todo mundo precisa de um pouco de solidão, né? E todas as reflexões, todo o diálogo pessoal, né, interno que ele tem, naquele conflito ali com o peixe, como o Marcelo disse, tem todas as divagações dele e tal. Então isso foi uma coisa que me trouxe, assim, uma espécie de um respeito pela solidão muito grande. E é interessante porque é importante que, e hoje eu levo muito isso pra minha vida, que eu sei que tem momentos que eu preciso estar sozinho, sabe? Estar sozinho, sem Twitter, sem Facebook, sem receber chamada o tempo todo no celular. Eu preciso estar sozinho. E esse livro traz um pouco também essa questão de você, sabe, aprender a lidar um pouco com a solidão. Tem uma passagem logo no começo, que você nota que o velho pescador, ele tá praticamente esquecido, né? Porque como ele não consegue pescar 80 e tantos dias, as pessoas meio que se afastam dele, porque acham que ele tá amaldiçoado. Então, ou seja, existem dois tipos de solidões aí que o Hemingway trabalha: a solidão pessoal, o velho aceita esse ostracismo que fazem com ele, e ao mesmo tempo as pessoas que ignoram, sabe? Uhum. Então tem tudo isso. E o Hemingway, ele é um escritor muito introspectivo. Você vai sentir muito isso na escrita dele. Eu não consigo ver esse livro como algo otimista, cara. Eu não consigo. Porque, assim, eu vejo um velho pescador. Eu não sei a idade que ele tem, eu não vou lembrar disso agora. Mas, tipo, o cara a vida inteira pescou. É o que dá a entender. Como o Rodrigo falou, ele entendeu que ele é um pescador e ele faz isso. Ele gosta de fazer isso. Então, eu imagino assim. Não diz isso no livro, né? Mas eu imagino que ele tenha pescado a vida inteira dele. Sido um bom pescador durante a vida inteira dele, pra ele gostar do que ele faz, ele tem que ser muito bom naquilo, né? Ou, enfim, ele tem que encontrar um respaldo na atividade dele, né? Sim. E ele fica um tempo velho já, fica um tempo sem pescar, 80 dias, e ele não tem mais valor pro mundo. O mundo vira as costas pra ele. Os pais do Manolin tiram o garoto, que é ajudante dele, né? Proíbem ele de pescar com o velho, como realmente, como o Lucien falou, ele fosse amaldiçoado. Isso não é otimismo, cara. Mas olha só, é porque eu acho que você tá tendo um olhar, cara, muito materialista, né? Tipo, uhum. no sentido que você tem um trabalho, se entende como um profissional, né? Sou um pescador. E eu tenho que alcançar algumas coisas com isso. Basicamente, eu fui repudiado, né? Por a questão de ter sido amaldiçoado pela falta de sucesso na pescaria. Uhum. O que eu falo é você ter a tranquilidade de sair desse mundo, entendendo o que você é, sabe? Totalmente resolvido nesse aspecto espiritual. E isso ele teve. Então, assim, foi o que o Lucien acabou de falar. Entendi. O livro é tão forte nesse aspecto que faz com que você entenda que o mundo tem milhões de pessoas em volta de você, o caralho é quatro. Mas esse aprendizado e esse processo que você passa ao longo da sua vida, né? Que tá longe de ser só uma questão profissional, de relacionamento, é um crescimento isolado, seu, sozinho. sozinho, sabe? Você pode estar envolto de pessoas que querem, sabe? Tipo assim, te ignoram ou te invejam, seja lá o que for, e você consegue morrer bem, bem resolvido, sabendo que você fez o melhor que você podia fazer ao longo da sua vida. Independente como, do que isso gerou, independente de como reagiram a isso também. E ele tinha esse entendimento. Eu fiz o melhor que eu podia fazer dentro da minha função aqui, que é muito maior do que simplesmente ir tentar pescar um peixe, saca? Tipo, isso é o meu olhar, assim, sabe? Tipo, em relação ao Santiago. É claro que é difícil pra caralho a trajetória dele, eu não tô discutindo. É muito difícil. O mundo é muito cruel. Beleza, o mundo é muito cruel. Mas nem por isso você não vai ter exatamente essa busca e esse entendimento ao longo, sabe? E ele teve. E é por isso que eu acho que é otimista nesse sentido. Mas aí eu entro naquele círculo da vida que é assim, eu não sei, é inevitável pra mim falar desse ato sem acabar falando alguma coisa do final, mas eu vou tentar evitar o máximo de spoilers possíveis. Vamos lá, a gente tem a questão de que o velho tá esquecido e tal. E aí ele sai para o mar em busca, talvez até de uma própria redenção. Eu concordo com o Rodrigo, ele aceita, porque, por exemplo, ele passa 80 dias, o Hemingway não conseguiu passar 80 dias, o Hemingway acabou se matando, entendeu? Mas o velho talvez traga essa carga, pegando aí a metáfora que o Andrei trouxe. O velho não, o velho ele consegue suportar isso, ele tem tanta experiência que ele tem um momento, né, que ele olha assim pro mar e diz assim, eu acho que amanhã vai ser um bom dia pra pescar. Então ele ainda acredita, ele tem tanta experiência, ele tem tanta carga de vivência, que ele sabe que pode ter tantos dias ruins, mas um momento vai acontecer. Agora tem um ponto que eu acho que é muito bacana, que é o seguinte, quando ele sai ao mar, que ele consegue pegar o peixe, o tal peixe lá, é uma metáfora muito legal que o Hemingway faz, que é o seguinte, o peixe ele é enorme, né? Ele é maior que o barco, até a ilustração que traz na edição, que eu acho que a grande maioria leu aqui, mostra isso claramente, né? Que o peixe realmente era enorme, era quase muito maior do que o barco. Então, mas talvez, eu não sei, isso é uma interpretação pessoal, também mostra essa questão de que, às vezes, nós não estamos preparados para carregar determinadas coisas, entendeu? Por mais que nós tenhamos experiência e tal. Não é à toa, por exemplo, que o término do livro, assim, é a perda da vitória, entendeu? Existe um conformismo da parte do velho, ele tá lá, o Santiago tá lá, ele sabe o que ele perdeu, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele não se rebela contra essa perda, é como o próprio Rodrigo falou, se fosse alguém mais novo, talvez, né, fosse tentar lutar e tal, e ele tentou até as últimas, mas talvez também tenha esse sentido de que, poxa, por mais que nós tenhamos experiência, nem sempre nós estamos preparados para carregar determinadas responsabilidades. Então, sim, por exemplo, o Hemingway, eu acho que talvez, por mais talentoso que ele tenha sido, por mais inteligente, capaz que ele tenha sido, por mais que as pessoas tenham dito isso pra ele sucumbe no final da vida dele, entendeu? Tipo, é como se ele não suportasse, sim, o próprio peso ele não soubesse lidar com esse peso do talento que ele tinha, sabe? É como se ele soubesse que ele tinha um potencial, mas ele não acredita, ele acha que ele sempre perde o potencial dele, entendeu? Não, eu concordo totalmente, mas aí tá, eu acho que o Santiago conseguiu, e por quê? Pra mim, o que vale é a frase final, o que fica é a beleza do peixe, independente do que tinha acontecido com ele. E essa beleza do peixe é o ato do Santiago ter conseguido sim o que ele queria, sim, ele partiu em paz. E aí você pode interpretar essa beleza como você quiser, né? Você pensar de forma material, ele não conseguiria vender o peixe pelo valor que ele, mesmo se ele tivesse mantido vivo, ele não conseguiria manter o peixe pra poder fazer a venda dele e ganhar o dinheirinho dele, beleza. Mas o ato que ele foi lá buscar, a trajetória, ele conseguiu terminar. E não só conseguiu terminar, como a beleza do peixe se manteve. E foi o que fecha o livro, sim, sabe? Então, assim, pra mim, ali tá o otimismo. O Santiago, pra mim, consegue. E a relação que tu fez pra mim é muito bacana, porque realmente, o escritor não. É, porque de qualquer forma, no final das contas, o Santiago, ele desfrutou daquele momento, né? Tem aquela velha metáfora, né? Ele teve aquela metáfora samurai, né? Que ele teve uma boa luta. Também. Né? Tipo, foi um bom combate. Ele teve um bom combate ali com o peixe. Não interessa se, no final das contas, ele conseguiu ou não o que ele queria, mas ele viveu aquele momento, ou seja, ele sabe, ele, apesar de tudo, ele voltou sabendo que ele não tinha nenhuma maldição, entendeu? É apenas uma consequência da vida. Concordo, Rodrigo, concordo. Eu acho que a beleza desse livro, ele tá muito assim, por exemplo, vamos usar o exemplo do pescador, que o livro fala disso, né? O que é pra vocês um pescador? Fora o Rodrigo que teve um avô aí. É uma pessoa que, tipo, acorda cedo, vai pro mar e no fim do dia retorna com peixe. Cara, tem uma... Eu queria só aproveitar a deixa do Marcelo. Vamos lá. É, como eu disse pra vocês, eu li esse livro há muito tempo, né? E aí eu não ia conseguir reler pra gravar o programa. Uhum. Aí eu tava caçando algumas informações no YouTube pra ver se eu achava algum documentário e tal. Eu achei duas coisas. É, mas o que eu queria indicar é essa específica. Tem uma animação, se você botar O Velho Mar, tem uma animação inspirada nessa obra do Hemingway. A animação é muito, muito bonita. Ela é toda feita em tons de aquarela. Caraca. E ela mostra uma coisa que, assim, eu moro em Pernambuco, né? Eu moro em Recife. E, assim, eu sempre... Meus pais tiveram casa na praia e tal. Então, eu sempre vivi perto de colônias de pescadores e tal. E eu cheguei a pescar, né? Também. E uma coisa que todo mundo sabe que você tem que fazer na pescaria é que você acorda muito cedo. Você acorda antes do sol, entendeu? Tipo, não tem outra. O pescador tá sempre na beira da praia antes mesmo do sol nascer. E tem uma cena muito bonita dessa animação que mostra o pescador saindo ainda com o menino e tal. E eles vão até a beira do mar assim e tá tudo escuro ainda, entendeu? E o velho vai. Então, essa é a imagem que eu construí do pescador, entendeu? Mas pra responder a sua pergunta, que é o cara que ele acorda antes do sol e ele se entrega e ele vai se deixar levar pro mar, entendeu? Ele sabe que a vida dele tá ali agora, sabe? A vida dele pertence ao mar. A partir do momento que ele saiu da terra, ele sabe que a vida dele pertence ao mar. Então, essa é a beleza. Muito bem ilustrado por ti agora, cara. Assim, ó, o livro te dá a oportunidade de ver, caso não tenhas pescado ou, enfim, não tenha feito uma vida pautada em pesca, como foi o caso do Santiago, pra te pescar uma coisa muito simples. Tu acorda de manhã, pega um barco e volta com peixe. É assim, esse livro, cara, ele mostra, assim, que a luta do velho com peixe é uma luta pessoal, como a gente colocou várias vezes. É uma coisa dele, uma solidão. É ele só lutando contra ele mesmo, contra o peixe, contra o que todo mundo acredita que ele é, velho e sem valor, sabe? Mas a beleza da luta dele, cara, a vitória que ele consegue, não consegue mostrar, sabe? Por exemplo, outro exemplo que todo mundo conhece em podcast e tal. O programa pronto não mostra o quanto a gente lutou pra editar o programa e colocar ele no ar, sabe? Sim, é. Não é assim, tá pronto. Ele não sai pronto. Tem todo um processo por trás que quem não tá envolvido não vê, sabe? Verdade. E esse livro, ele mostra pra mim isso, cara. Que algumas vitórias não são evidentes. A gente não consegue mostrar pro outro nossa vitória. Uma coisa muito íntima, muito pessoal. E que assim, e outra coisa, nesse mesmo universo. A gente tem que estar preparado o tempo todo. A gente tem que estar pronto e tem que estar querendo mais e mais e mais. Porque, por exemplo, velho, ele sempre quis... durante 80 dias não pegou um peixe. Ele nunca deixou de acreditar, sabe? Ele persistiu. E talvez ele não estava tão pronto como ele deveria estar, entendeu? E também, Marcelo, tem aquela coisa que eu acho que o livro também permite essa interpretação, que é, não adianta, por exemplo, você, vamos dizer, vencer alguma coisa, ganhar algum prêmio, e todas as pessoas perceberem, olharem pra você, verem que você ganhou o prêmio, mas você não se sentir merecedor daquilo, entendeu? Sim, com certeza. Tipo, você não conseguir ver, como você acabou de fazer a brincadeira aí com o podcast, é isso. Tipo, para os ouvintes é ótimo, quando ele recebe o programa, ele comemora, diz que vai baixar, vai ouvir, beleza, mas você que faz o programa, ou qualquer outra coisa, tá? Qualquer coisa que você faça na sua vida, escrever um livro, compor uma música, compor um poema, pintar um quadro, dirigir um filme, ir ao trabalho, se você não valoriza, se aquilo que você faz você não consegue reconhecer a luta que você tem pra produzir aquilo, pra fazer aquilo, sabe? Uhum. Não adianta as outras pessoas comemorarem, entendeu? Não adianta, pra elas vai ser lindo, maravilhoso, mas se você não reconhece a luta que você teve, o combate, o bom combate, pra você não vai adiantar de nada. E como o Rodrigo falou, o velho, ele teve ali o seu combate, entendeu? Ele teve ali a sua luta com o peixe. Ele sabe o que aconteceu. O que a vila viu, quando viu o barco do velho ali, quando ele voltou, eles viram exatamente isso que você falou, eles viram o produto final. Mas ele viveu o combate, então ele pode se dar o luxo de dizer, eu venci, entendeu? Verdade, verdade. Deixa isso só foi uma última relação que eu acabei não comentando. Eu gostei muito, muito da forma como o Hamill escreve, como ele descreveu esse livro. Essa forma concisa, parece que ele é igual né, Santiago, né? É, o texto dele não tem nem mais nem menos. Não tem excesso, não tem faltas, sabe? Tipo, é incrível como parece que ele procura a palavra exata para aquilo e ele não usa de floreios, ele quase não usa adjetivos. Ele conta a história de fato, ele conta. Ele quase descreve só as coisas. Mas mesmo assim, sendo tão conciso, sendo tão objetivo, ele consegue ter ternura no livro dele, né? É, a maneira, o que ele está contando é a maneira como ele conta, né? Quando, por exemplo, o Santiago, ele dá uma opinião sobre alguma coisa, quando ele divaga, quando ele traz alguma lembrança, é ali que você consegue desenvolver o que é o Santiago pra você, né? Ele consegue desenvolver o personagem exatamente em momentos peculiares, quando ele faz uma opinião, ele dá uma opinião sobre uma água viva, quando ele faz sobre um peixe voador, quando ele traz alguma lembrança dele engraçada, quando ele... É incrível como ele vai desenvolvendo o personagem de forma muito objetiva, seco, cara. O cara usa verbo, sabe? Ele não usa adjetivo, ele não usa... Ele quase não faz floreios, assim, e ele consegue ternura. E me lembrou muito, não sei se vocês conhecem, tem um tipo de poema oriental que é chamado de haiku. Uhum. E esse poeminha oriental, normalmente ele tem três frasezinhas. E o objetivo desse poema oriental é você descrever algo. Normalmente é da natureza, da forma mais clara e objetiva que você consegue. Como se você conseguisse encontrar as palavras ideais e perfeitas pra você expressar o que você sentiu ao ver uma coisa muito simples, sabe? É tão engraçado que se você traduzir um deles, fica ridículo. E pra mim, isso é velho mar. É totalmente Hemingway, sabe? É tipo assim, é a palavra exata do que tá ali na frente, mas tem tanta verdade, tanta precisão, que você consegue se tocar com aquilo, sabe? Você consegue se envolver. Independente de você parecer só simplesmente óbvio, sabe? Não é óbvio, sabe? É, então eu fiz essa sensação automática e gostei muito, porque eu gosto muito de arte oriental e gostei, cara, eu gostei pra caralho desse livro. O Velho Mar, pra mim, ele só não ultrapassa um livro na minha vida, assim, sabe? Tipo, mas ele é incrível pra mim, tá no meu top 3, 2 fácil. Top 2. É, eu tenho só uma pergunta a fazer, Marcelo. Se o Diego ainda está entre nós e se ele está sóbrio, eu queria saber o que ele achou do livro, porque ele disse que não gostou do livro. Eu estou há exatamente 30 minutos sem falar nada. Eu ia perguntar isso agora, cara. Diego tá por aí ainda? Tô aqui. Vamos lá, então. Sendo sincero, o que tu achou do livro, cara? Chato. Não precisa gostar, eu quero sinceridade. Vamos conversar. Foram as menos do que 200 páginas, né? Porque não dá pra 200. Mais lentas que eu já li na minha vida. É isso, fala a verdade. É um livro bom, traz uma mensagem legal. Só que assim, não é um livro que eu vou indicar pra uma pessoa que quer uma leitura rápida, dinâmica, alguma coisa tipo. É pra tu ler e pensar na vida. Não é pra tu ler e se divertir. E como não é o que eu estava buscando no momento, foi uma leitura que pra mim foi maçante, assim. Não era um livro pra eu ler agora, assim. Acho que era pra ler, sei lá, daqui a 20 anos, não sei. Quando eu tiver com 80, igual o velho, isso. Né? eu acho engraçado isso que o Diego tá trazendo do fato de ele não achar que ele leu no momento certo e tal, ou que ele não gostou. Enfim, o Diego pode ler daqui a 20, 30 anos, sei lá, se ele ainda estiver sóbrio e vivo, ele pode ler e não gostar, entendeu? De novo. Mas uma coisa que porque o Diego me lembrou isso, e quando eu li a primeira vez, primeiro, eu achei a linguagem muito simples. E eu fiquei pensando, cara, esse cara ganhou um Nobel. Um Nobel não pode escrever de forma tão clara assim. Onde estão os floreios, onde está a linguagem rebruscada e tal, e não, o Hemingway é extremamente objetivo e eu gostei disso. A questão do Nobel eu já discordo de ti, porque assim, tipo, ele tem que ser simples pra humanidade inteira entender o livro, entendeu? Ele não pode ser tão rebuscado que seja pra poucos. Então acho sim digno de ele ganhar o Nobel. Isso não quer dizer muito, na verdade. O Saramago ganhou um prêmio Nobel e você sabe como é que o Saramago escreve, né? Não, mas aí do Saramago eu discordo. Então, sabe, o Saramago ele não faz parágrafo, gente, ele segue, ele vai seguindo o livro dele, sabe? E ele ganhou o prêmio Nobel, então são diferentes tipos, assim. A lá Kerouac, assim, sem parágrafo. São contextos, né? Sabe? É que quem ganha prêmio Nobel na literatura é muito difícil ter um padrão, não tem uma linearidade. O prêmio Nobel não tem uma linearidade, sabe? Ele tem uma... são diferentes tipos de pessoas que ganham aquilo ali. Mas é um livro profundo na simplicidade. Eu acho que o Velho e o Mar traz um pouco disso também, essa profundidade na simplicidade. Ah, eu concordo. É muito paradoxal legal que a gente colocou as seguintes frases em sequência, né? Que ele é um autor muito objetivo, é muito fácil contar essa história em 140 caracteres, mas ao mesmo tempo ele conseguiu construir uma história que pro Diego pareceu cansativa e chegou em 200 páginas, sabe? É estranho falar isso, o ouvinte de repente tá meio perdido, mas eu, assim, ó, por exemplo, eu nunca pesquei muito antigamente e tal, eu tive contato com o mar minha vida inteira, moro em Florianópolis, né? Não é difícil imaginar isso e tal, mas a forma como o autor, por ser pescador, ele conta essa questão de mar, de peixe, de fauna, de flora, de a batalha, ela é muito bonita e realmente é objetivo sim, tá? Não é cansativo, só que ele cria essas, ele dá vida ao cenário dele, sabe? Exato. Não sei se me fiz entender. Sim, cara, mas é exatamente isso que eu tava dizendo. A questão é que o Hemingway, ele não usava um grande vocabulário, assim, tipo, digamos... É como vocês falaram, a questão de, uhum. de rebuscado, né, algo assim. Mas o principal questão, ele era contrário a esse classicismo, sabe? Ele era um autor muito de vanguarda. Isso. Ele não gostava desse classicismo, do academicismo, que tem um pouco essa linguagem literária de que a gente não pode falar do amor, vamos falar, então, de diferentes formas para chegar nesse amor, sabe? Eu acho que ele começou uma geração de poesias, de poetas e de escritores amargos, que se tornou a geração do Beat também e assim foi indo, porque a maneira como ele falava era bem direta e vivida, era uma maneira experiente com que ele falava das coisas, sabe? Quando tu lia um livro do Hemingway, muitas vezes tu poderia dizer, que ele é um personagem quase que baseado no Hemingway, sabe? Eu acho que autores, assim, são muito importantes, né, pra gente ter voltando ao Bukowski, ele era exatamente assim, os dois falavam sobre jogos, sobre touradas, cavalos, sobre... Tinham o mesmo tipo de linguagem, sabe? Os dois bebiam, né? Os dois bebiam muito. Tinha um pouco disso, sabe? Tem uma... Não é uma anedota, porque ela é real, mas tem uma curiosidade, assim, digamos assim, uma infâmia sobre a biografia do Hemingway, que dizia que o Hemingway, toda manhã, ele abria o jornal e lia com uma taça de champanhe o obituário, toda manhã. Nossa! Ele abria o jornal e ele lia o obituário com uma taça de champanhe. Ele estava comemorando o fato de que ele ainda estava vivo. Caraca! Tem um livro que fala exatamente sobre essa parte do Hemingway. Na verdade, é um livro do Christopher Hitchens. Ele fala do Hemingway também, cujo biógrafo, né, dizia que ele lia os obituários toda manhã com uma taça de champanhe, até que ele cansou da novidade animadora disso e descarregou sua espingarda. Nossa! Pra mim já deu. E, tipo, aquela parte do Lucien ali que ele falou mas o Hemingway não aguentou como seu protagonista. Eu acho que o Hemingway aguentou 62 anos, assim. Ele começou a trabalhar aos 18, né, com literatura de uma forma mais agressiva. Então, ele aguentou por muito tempo toda essa magia por trás de pegar seus peixes, de conquistar toda aquela trajetória. Até que um dia ele se viu numa pele decrépita do velho e falou: "Eu acho que tá na hora de eu sonhar com leões, mas de um outro tipo de maneira, talvez, sei lá." Pra quem não sabia fazer analogia, né? É. Eu posso ter errado, mas ele era jornalista, né? Ele foi repórter, não foi? Foi, ele cobriu guerra também. Ele cobriu o show, exatamente. Então talvez venha daí bastante coisa também, o contato com a literatura, a questão da escrita dele e tal. Tem, exatamente. É muito, muito legal. Ele falava muito dessa questão da geração Beat também. Ele antecipa um pouco a geração Beat, porque a geração Beat era aquela... Ficou muito conhecida mais com o On the Road, né? Do Jack Kerouac, né? Uh-huh. Ficou muito conhecida com ele. O Hemingway, ele antecipa um pouco disso, porque o Hemingway, ele tem exatamente na experiência, sabe, esse diálogo com o leitor. Tem uma frase dele que eu adoro, cara, que é a seguinte: escrever e viajar podem expandir o traseiro e talvez a mente, e eu prefiro escrever de pé, sabe? Então é exatamente uma mini autobiografia dele. Porra, o cara é bem ativo, né? Não parava em lugar nenhum, morou em Cuba, morou na Europa, na França e tal, né? É. Bacana. Conheceu o Fidel, né, cara? Sério? Conheceu, tem uma foto dele com o Fidel Castro. Eu não sabia disso, cara. É. Aqui embaixo na postagem. Uhum. Eu posso fazer uma última relação, assim, que me veio. Eu não sei se alguém aqui leu Watchmen. Leu, tá? Não é assistir o filme, é ler o Watchmen. Mas dentro Eu li. Pronto, dentro de Watchmen tem os contos do Cargueiro Negro, né? Uhum. E cara, a história dos contos do Cargueiro Negro, até determinadas consequências. Claro que o Alan Moore sempre faz referências literárias, mas o conto do Cargueiro Zagueiro Negro me lembrou muito, cara, o Velho Mar. Principalmente, assim, o, uhum. a parte final. É, interessante. Não sei se alguém aqui fez a relação que eu fiz, hein? Não li. Mas, assim, falando sobre essa última parte, voltando a falar da última parte, né? Eu não esperava por ela, cara. E ao mesmo tempo que ela me pegou de surpresa e me pareceu, por hora, meio que um anticlímax, assim, depois ela ampliou o significado do livro em muitas vezes, sabe? Eu realmente não esperava, assim, esse final do livro. É porque, como a gente tava dizendo, Marcelo, tipo, a questão do que o Hemingway traz, né, em O Velho Mar, não é necessariamente o fato dele ter ido pescado um peixe, ter retornar e vender esse peixe e ficar rico ou ganhar uns trocados ali. A questão não é essa, entendeu? A questão é o valor que a pesca, o ato de pescar, como o Rodrigo disse logo no começo, é o valor dele ser um pescador, dele se sentir um pescador, entendeu? Quando ele pescou aquele peixe, que ele conseguiu domar aquela fera, ele tava assumindo que ele era um pescador, sabe? Então é isso, é você ser. É uma obra que fala do ser, do que você é, entendeu? Não, mas eu entendo. Se o final fosse diferente, se fosse essa historinha batida de, fui lá e consegui provar que tem o valor e tal, cara, seria uma obra completamente... Nossa. Sem valor, assim, desculpa. Ah, seria um livro meu, cara. Seria uma merda. Assim, entendo, quando eu falo que é anticlímax e tal, eu tô só expondo como foi pra mim ao chegar naquele ponto, sabe? Mas faz completo sentido pra narrativa que ele cria, sabe? Então, realmente, é isso aí. Sim. Não, eu não tenho o que tirar e nem pôr nesse livro, sabe? Mas eu já previa que isso ia acontecer, não sei porquê. Tem sempre um momento na leitura que você tá lendo assim, você vai, vai dar merda, hein? Aí foi nesse momento que eu vai dar merda. E tem um momento que fala, tá dando merda. Eu pensei que daria merda quando eu pensei na seguinte linha de raciocínio, tipo, cara, se não der merda, é um livro comum. E se fosse um livro comum, não seria tão importante, sabe? Então, tipo, alguma coisa tem que acontecer. Tem que ter uma lição diferente da... Ou não, né? Ou não, né, tio? Mas eu continuei torcendo pelo Santiago até o final, cara. Sim, eu também. Eu acho interessante que a gente falou pouco do garoto, né, que acompanha o velho, né? E eu acho ele uma figura bem interessante porque ele é a única pessoa que reconhece quem aquele velho realmente é, quem o Santiago é, entendeu? Enquanto as outras pessoas veem o velho meio que pelo lado superficial, o garoto é o único que tem a consciência de dizer, não, esse velho é muito mais do que simplesmente um velho amaldiçoado que não consegue pescar peixe nenhum. Ele é um poço de sabedoria, é um poço de conhecimento, eu quero me aproximar dele pra ter esse conhecimento também pra mim, entendeu? É muito bacana isso. Esse garoto, na verdade, ele quase que justifica a existência de Santiago, porque é ele que vai levar pra frente, né? Ele que vai levar o que na verdade plantou Santiago, né? Ele vai levar pra frente isso, né? É por isso que ele é um menino novo, é por isso que é um menino ingênuo, é importante, muito importante pro livro, né? Claro que ele desaparece depois, mas é muito importante, aí ele leva o legado, né? Ele se preocupa com o velho, né? Ele visita o velho na casa, cuida. É engraçado porque, assim, agora eu tô estudando a questão da jornada do herói e tem um ponto específico da jornada do herói que é o encontro com o mentor, né? Uhum. E aí é engraçado porque você fica lendo essas coisas, você fica querendo aplicar a regra da jornada do herói pra todos os livros. É. Mas é interessante você perceber que no caso do Velho Mar, o mentor, que seria o velho, não é o velho, é a criança. É, isso é verdade. É como o Rodrigo tá dizendo, é a criança que acaba sendo o grande suporte, o grande mentor mesmo, o grande sábio ali, é aquele que mostra pro velho que ele tem que continuar, que ainda tem um próximo dia, que ele tem que seguir em frente, entendeu? Sabe? E o velho, vendo a criança, lembra do próprio mentor que ele é. Ele deveria ser um mentor para aquele menino, mas o menino acaba sendo um grande mentor pra ele. Isso é muito bacana, isso é muito, muito, muito interessante. E quebra completamente o estereótipo, né, cara? Não, e o menino concede a ele a energia final, né? Aquela energia que ele precisa ganhar pra poder completar a missão dele, né? Completar a missão dele de vida mesmo. É a energia final. É o garoto que concede a ele. Talvez se não tivesse o garoto do lado, ele fosse terminar como o Hemingway, né? Então, eu acho é bem por aí. O garoto é importantíssimo mesmo, né? Mas então, falamos, navegamos por esse mar que é o velho mar. Nossa, que redundante, horrível, péssimo. Eu não vou fazer de novo porque eu não vou conseguir me desvirtuar disso, mas enfim. Eu queria saber de vocês quatro, né? Estamos em cinco aqui hoje. Conclusões finais da obra, últimos pontos fortes e fracos que elenca, se indica, não indica, enfim, aí vamos fechar nossas opiniões no episódio 51 do LivroCast. Eu vou ser bem franco aqui. Óbvio que eu sabia da importância do livro. E é engraçado, quando você vai ler um clássico, você vai com uma certa responsabilidade, né? Cria uma coisa, meu Deus, tô lendo um clássico e tal. Mas eu me gostei muito, me surpreendeu muito o livro, mesmo. Eu já coloquei aqui entre os livros que eu mais gostei, mexeu muito comigo, provavelmente também porque eu tenho esse histórico, né, da minha família e tal. Mexeu de fato, eu reconheci muitas coisas e é muito gostoso quando isso acontece. Eu adorei a escrita, a maneira como o cara escreveu, né, a forma concisa, até porque eu gosto muito desses conceitos orientais. E o conceito oriental trabalha muito com a ideia de que a verdade é algo simples, né? Uhum. Simples e profunda, né? Uma coisa não nega a outra. E pra mim o livro foi isso, é a perfeição. Não tinha que colocar nenhuma palavra a mais e nenhuma palavra a menos, né? Nenhuma descrição a mais, nenhuma descrição a menos. Eu achei incrível mesmo. Assim, é óbvio que eu indico o livro. E eu acho ele um livro que dentre os clássicos, é um livro tranquilo de ler. Ele é curto, ele é muito curto. É óbvio que você pode estar num momento complicado e achar ele enfadonho, beleza, mas ele é curto. Você vai terminar, beleza. Não é tipo Moby Dick, saca? Tipo, foi o livro que eu mais demorei, tipo assim, foi uma eternidade. Então eu indico com certeza e achei o livro maravilhoso, cara. Não tem muito mais o que falar, não. Acho que já falei tudo que eu tinha pra falar e eu consegui não ficar chamando o cara de Salvador. Mas antes do cast, tava preocupado porque toda hora que eu pensava nele vinha Salvador. Eu não sei porquê. Eu acho que tinha que rolar isso. Se tivesse o livro, né? O livro, quando fosse traduzido pra cá, tinha que ser com Salvador, porra. Deixa Salvador. Salvador não é teu vô, cara? Não, claro que não. Ah, não sei, de repente, né? Por isso que tu confundi e tal. Não. Eu confundi por confundir mesmo, assim, tipo assim, Salvador. Vocês meio que essa porra. Mas isso, é óbvio que eu indico. Eu achei o livro, eu achei maravilhoso mesmo. Então agora o Rodrigo falou bem aí do livro. Eu quero saber a opinião final, a conclusão final do Diego. Vai lá, Diego. Já toca a conclusão então, Marcelo. Assim como o planeta Terra, 30% é história, 70% é mar. Nossa. Essa é a minha conclusão. tu concorda também, Andrei? Cara, Hemingway não é meu autor favorito. Ele é um grande autor, ele é um autor muito interessante. Não é meu autor favorito, mas é sempre bom, assim, é sempre legal, interessante. Quando tu vê esse tipo de escritor de uma época, assim, de jovens turbulentos, sabe, que começam de uma maneira e acabam terminando de outra vida, sabe, mas tipo, e dá pra ver um pouco essa crescência dele no livro, sabe, essa maturidade aos poucos e essa infelicidade também que criou-se muito nele, então a bagagem dele, né? É, exato. O Velho e o Mar, eu acho que é um contraponto muito bonito ao Paris é uma Festa, sabe, porque se tu tem num começo de carreira do Hemingway, lá pela década de 20, em Paris, um jovem promissor que se aventurava, que ia em encontros e que escrevia muito, ia em cafés pra escrever e conversar com outras pessoas e blá blá blá blá. E tinha essa visão, assim, ainda um pouco esperançosa, apesar de rançosa, do futuro. Eu acho que o Velho Mar, ele é um contraponto lógico. Ele chega num determinado momento em que ele fala, tá, agora eu vou rever o que eu aprendi na vida, sabe? Então ele revê o que ele aprendeu na vida nesse livro, no Velho Mar, eu acho. Então, como é que posso dizer? Foi o último livro que ele lançou antes de morrer, né? Foi. É uma bela despedida. Caraca, porra. E uma bela frase final da tua opinião, cara. Uma bela despedida significa muito, cara. Significa muito. Bom, primeiro eu queria muito agradecer ao Marcelo a chance de falar dessa obra, porque eu, como eu disse, assim, eu só li essa obra na faculdade e eu tinha um trauma meio assim, porque eu tive péssimos professores na minha faculdade e o imbecil que me dava aula, que me mandou ler esse livro, eu me lembro muito disso, que ele tem que falar de maneira educada mesmo, fazer o quê? Ele disse, olha, você faz tudo, você na apresentação você pode fazer qualquer coisa, só não conte o livro, só não é pra você contar a história do livro. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, falei do autor, defini a análise, falei dos personagens e quando eu terminei a minha apresentação achando que eu tinha feito uma apresentação incrível, que ele teria gostado, o professor e a turma gostou, o professor também teria gostado, o filho da mãe me olha e diz assim, ah, mas você não contou a história. Caraca. Enfim, né, nessa época eu não tinha porte de arma ainda, fazer o quê? Vai entender, né, cara? Vai entender. Vai entender. Mas, cara, eu agradeço pela oportunidade de falar dessa obra, recomendo também que as pessoas assistam essa animação, que eu vou passar o link daqui a pouco pro Marcelo, e que eu também recomendo que busque o Watchmen. Tem, o Watchmen já é uma puta obra, assim. É, Alan Moore, né? Falou o nome de Alan Moore, a gente tá falando de coisa boa. Mas dentro do Watchmen, porque assim, você pensa, não, é um universo onde existem super-heróis. Então, quais são os quadrinhos que vendem? E os quadrinhos que vendem são os quadrinhos de histórias de piratas. E tem essa história dos contos do Cargueiro Negro, que são excelentes, assim. E eu recomendo, pô, recomendo demais que leia o livro. Foi um livro que... É só a gente pensar, né? É um livro de 100 e poucas páginas, 200, sei lá, que teve mais de uma hora de gravação. Então, isso já mostra o valor e o peso dessa obra, né? Então, pô, claro que eu recomendo. E eu dou... Se eu tivesse nota, eu daria um notaço com toda certeza. Cara, posso finalizar, então, com a minha opinião aqui? Sim, deve. Cara, eu sou muito fã de histórias, de modo geral, assim, contadas por pessoas mais velhas, sabe? Que tem sabedoria, tem coisa a compartilhar, a ensinar e tal. Esse é um livro, basicamente, eu acho que ficou bem claro, né? É sobre solidão, sobre estar sozinho, sobre saudade, sobre envelhecer, sobre tu ganhar e perder, sobre lutar, enfim, vários temas, né? E o Diego falou isso, não sei se vai pra edição ou não, não sei se foi em off ou não, mas eu vou mencionar o Diego aqui agora. Ele falou que é um livro que ele achou chato e tal, mas que é um livro sobre a vida. Eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Se tu ler rápido esse livro, pegar as 200 páginas e ler corrido em um dia, dois dias, enfim, qual for o teu ritmo de leitura, é um livro sobre uma pescaria. Ponto. Uma pessoa que vai pro mar e pesca, acabou. Agora, realmente, se tu para, se tu divaga, se tu digere, se tu pensa, se tu reflete, é um livro que fala sobre a vida, é sobre a minha vida, sobre a do Cien, do Andrei, do Rodrigo, do Diego. É um livro que ele pode trazer valores e enfim, interpretações pra qualquer vida, sabe? Então, é um livro que, como o Andrei falou, cara, é um livro que traz toda a bagagem do autor, que ele é muito denso, ele é muito... Cara, lá vou eu com... Eu vou fazer uma analogia muito ruim agora, mas é como o oceano, ele é muito escuro, às vezes é muito claro, às vezes é muito raso e às vezes é muito fundo, depende de quem está navegando nesse oceano, sabe? Então, eu acho que o livro, assim, é fantástico, é um livro fininho, de fácil leitura, é um clássico, como o Rodrigo comentou, e que todo mundo deve ler, assim. Eu não sei quando o Diego tá aqui provar que não é todo mundo que gosta desse livro, que não é uma leitura indicada pra todo mundo, mas eu acho que conhecer essa obra, até pelo tamanho que ela tem, pela importância que ela tem, eu vou colocar como obrigação, tá? Mas não se sintam obrigados, é só pela palavra mesmo em si. Mas se sentirem obrigados, não tem problema nenhum de clicar no link aqui embaixo no post e comprar o livro, né? Tava demorando. Não, excelente. Tava demorando. Time to take a breath once more before the hammer blows. Mas então, vamos para a última parte do Livrocast, agora a parte do Jabá, em que a gente agradece novamente os convidados e deixa eles venderem o peixe deles. Caraca, tô muito ruim com trocadilhos hoje, velho. Pelo amor de Deus. Eu deixei o Lucien pro final antes, então vamos começar pelo Lucien. Lucien, fale um pouco do seu trabalho, onde o pessoal te encontra, fique à vontade para passar os seus links, rede social e tudo mais. Pô, Marcelo, primeiro eu que agradeço por ter me chamado para gravar mais um Livrocast, um podcast que eu gosto tanto, por ter me dado a chance de gravar com o Rodrigo, o Andrei e o Diego. Tá vendo, Diego? Dessa vez eu não esqueci você. Ouça a minha última participação que você vai entender a piada. Exatamente. E, bem, pra quem quer saber um pouco mais sobre a minha vida virtual e tal, você pode acessar leitorcabuloso.com.br. Temos o podcast lá, né, que sai todas as segundas-feiras também, todo dedicado agora pra falar de literatura, de quadrinhos, de mangá. A gente tá bem focado na questão da leitura. Tem vídeo que sai todas as quartas-feiras, esse roxo não tão lindo, essa careca não tão brilhante, mas vira e mexe, eu tô lá no YouTube, você pode procurar também, Leitor Cabuloso, tem lá meus vídeos. Tô aprendendo, ainda me sinto um podcast fazendo vídeos, mas tô aprendendo aos trancos e barrancos. E a novidade do momento é que lá no Leitor Cabuloso agora nós temos muitas colunas, então toda semana tem sempre uma coluna com um texto bacana, tem gente escrevendo sobre literatura e culinária, tem gente escrevendo sobre literatura e história, literatura e música, tem gente analisando contos, enfim, tem muito conteúdo bacana, tem muito texto bacana, tem muito crônica, se você gosta de escrever contos, a gente também publica contos. Então é isso, agradeço, Marcelo, pela oportunidade, e se você quiser saber um pouquinho mais de literatura, vá lá, leitorcabuloso.com.br. Cara, muito obrigado mesmo por ter gravado. Eu lembro quando o Diego colocou no Scooby que ele tava lendo, tu comentou embaixo que tu gostava bastante da obra e tal. Sim, livraço. Mas, cara, valeu mesmo por ter topado gravar. E todos os links do que tu falou tá aqui embaixo. É, Cabuloso Cast, colunas, enfim, o que até o do YouTube também tá aqui embaixo. Eu tenho certeza que nosso ouvinte vai conferir. Se já não conhece, né? Porque o Cabuloso Cast é um baita podcast de literatura. Muito obrigado mesmo, cara. Espero que tu volte aqui mais vezes. Agora, vamos lá, né? O Andrei, ele faz parte da equipe do LivroCast. Ele é considerado membro fixo. Obrigado. Mesmo assim, como não é sempre que ele tá por aqui. E é um cara que sempre traz muito conteúdo, que sempre traz opiniões fantásticas, frases, citações e tal. Eu faço questão que tu fale do trabalho, enfim, onde o pessoal pode te encontrar, blogs, livros, enfim. Fica à vontade aí, desfila tuas obras também, que são mais do que... é mais do que merecido isso. Vamos terminar o programa igual o último, né? Toda vez que o Andrei participa. O Andrei é lindo, gente, então... Mano, agora eu ia falar assim, me encontrem pela vida, mas agora eu não posso mais, cara. Agora eu tenho que fazer tudo legal. Não, agora tem que... encontrem por aí. O que eu posso falar? Primeiro eu agradeço o Marcelo, o Diego, o Lucien aí pela conversa, o Rodrigo também. Agradeço todo mundo aí pelo convite também pro Marcelo. Espero que eu tenha conseguido colocar alguma coisa a mais aí na mesa. Conseguiu, cara. Foi de última hora, mas conseguiu. E... vocês podem tanto entrar no meu Twitter ali, do Click Filmes, que eu posto muita coisa lá, muito pensamento que eu tenho aleatório, divagação do dia a dia, no meu blog de cinema, né, no clickfilmes.blogspot.com. E por favor, comprar meu livro, mantenha um escritor na ativa, porque nós precisamos de sua colaboração. Peraí, esse é o título do livro, mantenha um escritor na ativa? Não, o título é Auroras, né, e o Marcelo vai postar ali, porque ele vai me ajudar a alavancar mais dinheiro pro meu livro, e daí eu vou dar uma parte pra ele depois. A parte que eu darei pra ele é um abraço. Eu ia falar que era muito bom, agora não posso falar, né? Fica mal. Cara, aqui embaixo, como eu falei pro Lucien, todos os links estão aqui embaixo na postagem e vai ficar bem, bem fácil pro ouvinte se localizar. Aliás, um bastidor rapidinho aqui. Eu tava no carro, vindo pra gravação, e eu lembrei que eu não tinha convidado o Andrei, cara. E o Andrei já leu o Hemingway, ele gostou desse livro e ele vai falar bastante, então vamos lá. Foi de última hora, então... Tranquilo, foi ótimo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pela participação. Mas beleza, gente. Muito obrigado por toda a contribuição ao longo desse episódio, que ficou gigante. Não sei o tamanho que ficará editado, mas ficou enorme, né? Se você já leu esse livro, o que você entendeu do livro? Gostou, não gostou? Quais as mensagens que você tira da obra? Leu outras coisas do autor e quer comentar com a gente? Aqui embaixo na postagem, a gente tá esperando seu comentário ou por e-mail e tudo mais. O LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. So sail on to all now born. So sail. Péssimo pra identificar sotaque. Tem alguém com retorno aí, que não dá fone de ouvido. Péssimo pra identificar sotaque. Tá gravando alguma coisa ainda, Andrei? Tá, cara, mas eu acho que tá gravando todas as nossas vozes, sabe? Vai ser uma merda, eu acho, né? Bota como... Vai aperta o botão direito no controle de som na parte de baixo da tua barra de tarefa ali, sabe? No Skype ou no... Não, no Word. Sabe? Desculpa, Sabe? Na barra de porra. Do Windows ali, na barra de... Na barra de porra, é assim mesmo. Barra de porra. A barra de porra. Pra você. Cara, alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus. O quê? Pra ele gravar só a voz dele, não de todos. Caraca, deixa eu lembrar isso aí. Pô, vou procurar no Google, né? O Google me ajuda mais rápido que vocês. Vamos lá. Eu vou ali abrir uma garrafa de vinho, que o papo vai longe. Tranquilo. Como gravar só sua voz conversa? Tem certeza que é um computador, cara? Tem certeza? Nunca vi isso. Não, falar isso. Eu mexi no computador uma vez, isso aconteceu isso comigo. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui de novo. Se não der, vambora. Peraí, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, deixa eu ver agora o que eu vou fazer aqui, só um pouquinho. Estamos ouvindo. Gravação, okay. testando. Ai, que lindo que eu fiz agora, gente. Meu Deus, o que tu fez? Não, eu fiz uma coisa genial. Eu botei meus fones de ouvido. Porra. Ah, isso ajuda também? Sério? Aham. Era isso? O fone de ouvido resolveu o problema. Eu posso falar com vocês e o fone... Cara, você tá gravando, né? Cara, eu vou colocar essa dica na internet. Resolva agora, cara. Seu problema de Skype. E eu... eu achava que o Marcelo ia me apresentar, que merda. Enfim, deixa eu... deixa eu fazer a minha frase. Aqui é o LivroCast, aqui é cada um por si, cara. Cara, ele não apresenta ninguém, nada, não tem essa. Marcelo não apresenta nada. tu já ouviu o LivroCast alguma vez na vida? Cara, que podcast é esse mesmo? Cara, aqui é cada um por si, aqui é cada um por si. Não, o Lucien tem escrito na frente do computador LivroCast, pra lembrar do nome, saca? Tipo, olha o LivroCast, tá o Diego, Marcelo... Seu Andrei? Eu tenho que me preparar psicologicamente pra começar, cara. É muito difícil. Vai dar tudo certo. Eu acho que deveria ser. Eu sou Andrei Lenneman e eu aprendi a usar o meu computador agora. E eu estou com fones, né? E eu uso fones de ouvido. E eu estou com fones. Alguns usam remos, eu uso fones. Eu finalmente descobri que é muito bom gravar de fones de ouvido, né? Engraçado, agora que eu pensei, tipo, ninguém imitou o Romário, né? A Epeche. Cara, hoje, né, tá on fire, Luciano, né? Caraca, quanto comediante hoje, cara, meu Deus do céu. A gente podia terminar o programa dizendo assim, se nós jogamos a isca, agora só falta você pescar o livro. Cara, eu não fiz tanto trocadilho ruim nesse episódio, cara. Que horror, cara. Eu não queria mais um. Ah, Sovada, não, vai. Jogava assim, nós jogamos a isca, agora pesque o livro. No link da postagem. Não, é no link aí embaixo, entendeu? É, exatamente. Pesque o livro no link da postagem, por favor. Exatamente. Cara, eu vejo 3 Diegos, 4 Diegos na nossa gravação, cara. Os Diegos estão se multiplicando. Este episódio contou com a narração de João Victor Villas-Boas Militani, do mundo podcast.com.br.